morreram e você tem um futuro incerto. A partir de hoje sou seu rei, você será meu um servo. Cara, então, aparece de ser meu irmão. Me ensinou a pilotar, a sorrir e a lutar. Eu não estava mais preso nessa solidão. Um dia apanhei de uns garotos na rua, cacei um por um pra poder devolver. Causei tanto medo no líder que ele se matou pra nunca mais poder me ver. E eu não aceito, eu não aceito. Porque o Shinichiro não pode ser meu. Eu já disse o Mike não é meu irmão e seu único irmão deveria ser eu. Descubra a verdade, eu nem tenho seu sangue. Se sabia disso, por que me escondeu? Depois dessa briga, recebe a notícia: o Shinichiro morreu. Com a morte dele, alguém me morreu. E teria continuado assim até que ele apareceu. E eu prometi pra mim que tudo vai mudar. A Tenjiku criada pra algo realizar. Sua vida feliz vai se tornar algo desprezível. O rei chegou em Tóquio para matar o invencível. Tenjiku, Tenjiku, Tenjiku, Tenjiku. Mike, a sua nova era vai acabar. Cada um, cada um, cada um, cada um. Se você ama, eu vou matar. Se eu não puder ter alguém, você também não vai ter. Vacilou, te deixarei. O que vai ter, você já morrer. Matarei quem cê ama, pra que sinta o que me corrói. No fim não terá ninguém para ouvir sua voz. Que bela moto você tem. Me fez lembrar de um irmão que eu vinha perder. Meu nome é Izane, eu sei que você ainda não me conhece. Mas pode ter certeza que vai conhecer. Kakuju, não se meta e não se esqueça que cê é meu servo. Diz aqui, pode me usar se for pra trazer o inferno. Para o Mike, a verdade é: dia 22 de fevereiro, nós faremos o massacre. Eu vim visitar meu falecido irmão. Mas eu já não posso ser salvo.